Afirmativo. Vale Glock 65 no 4, no solo aos 38, ao livrar 1 no 2 no decimal 9. E no 2 no 9, ao livrar. Wind de November Alpha, seu solo aos 39, libere a próxima esquerda, taxiway Quebec. Ok, visa lateral Quebec, Wind de November Alpha. Papatango Oscar Hotel Kilo, visual com Charlie 150, após o tráfego ingressa, ali mantém cabeceira 17. Dentro, Oscar Hotel Kilo. Para o meu Alfa India Bravo, livre decolagem no 0, 100 graus com 0,4 nós é o vento. Alfa India Bravo. Controle Salvador, cordial bom dia. Azul 9036, vai cruzar 170 para 1950, informação hotel. Bom dia, Azul 9036, contato radar, desça para 050 na proa de mar para a chegada mar. 050 na proa de mar e na chegada mar, Azul 9036. Chile 6225, desça para o nível 040. 040, 6225. Salvador, bom dia, é o Papa Romeo mais antigo. Confirmando, Papa Romeo, Mike Vitor Manati, bom dia. Um no meu pés, decolando, mantendo a proa até a liberação do controle, pista 1 no 7. Controle 1 no 9, decimal 8, acionando 0125, mais que Vitor. Mais que é com o Vitor, no 4, para 1 no 7, ele vai chamar acionado, meu pés, controle 1 no 9, decimal 8, transponder 0125. Vai que é com o Vitor. 4. Log 4, bom dia, só um minuto, copo. Escolhendo, tipo sério, bom dia, livre táxi, e aqui no Pax 3. O Vai Log 65 no 4. Bom dia, no Pax 3. O solo vai ter com o Vitor, iniciando o acionamento. Paciente, livre acionamento confirmando, após decolagem, vou manter proa até a liberação do controle, Mike Vitor. Mike Eco Vitor, após decolagem, vai manter proa até a liberação do controle. É o Eco Vitor. Confirma, seus abordes? POB 07. Paciente, pro táxi, torre 118, só meia dúzia, o Mike Vitor. O Mike Eco Vitor, 118, meia dúzia. Torre. Na saída da MOMO até a posição alvo, após aprovado direto Petrolina, e a sessão para 280 alvo, que abraço. Chile 6225, reduz a velocidade 250 nós, número 2 na aproximação. Número 2 na aproximação, reduzindo para 250, 625. Controleu o Alfa India Bravo, fala que lá prolongar por mais duas milhas do eixo de decolagem para evitar uma formação antes de curva esquerda. Partiu. De November Alfa linha, ingresso via pista, reporte livrando para o Pátio 4. Alasca Hotel Kilo, decolado Salvador 243, o controle 198, bom voo. 198, grato. De Mário, dispositivo 080 para a chegada Mário, altimetro 1014, número 3 de aproximação, 1434. Em número 3, descendo para 080 na proa de Mário, 1014, 1434. Controle Salvador, bom dia, o Papatango, Oscar Hotel Kilo. Bom dia, Papatango, Oscar Hotel Kilo, contato radar na decolagem, suba para o nível 200, mantenha o perfil da saída da EA, posição lida, após Williams. Gente, quando possível, solicita a coral. Tá com uma próxima de inferno. Gente, agora a autorização do 186. Salvador, o azul na 036, fazendo um pequeno desvio à esquerda aqui, ele tá pra nós. Nós estamos observando já. Informe livre para prosseguir a operação final IHS. Obrigado, amigo. Vamos lá. Oscar Hotel Kilo, autorizado direto em Deus. Direto em Deus, Oscar Hotel Kilo, muito grato. O 434 reduz a velocidade 250 mais. Redução. Já mantendo 250 lá, 1434. Pronto, Alfa Vidilete. Sem martelo, livre decolagem de pistão 7, 100 graus com 0,5, Alfa Vidilete. Fará circuito pela direita, ok? Salvador, o azul 9036, qual o número para pouso, por gentileza? Confirma para o controle? É o azul 9036, o nosso número para pouso? É o número 1, né? Controle ao off, de Abravo. Off, de Abravo, prossiga. A gentileza, amigo, já estamos cruzando aqui 090, possibilidade de voar alvo? Cruzado direto alvo. Obrigado. Controle Salvador, o azul 9036, solicita se possível descer para 1700 pés e interceptar o localizador acima da Bahia. Negativo, mantendo perfil a 2000 pés. Sobreduração para o 070, tem condições de voar na para 070 para o curso do localizador? Afirmativo, 070 para o curso do localizador, desce para 2000? Sim, 2000 pés. 2000. Altímetro 1014. 1014, azul 9036. TAN 3179, solo? 3179, prossiga. Tem estimado pro push? Mais 5 minutos no máximo. Sim. Quatro, para meia dúzia de mil pés, altimetro 9094. Para 6000 com 1014, ou no 434. Trip 5437, solo. É o 37 da Trip, prossiga. Tem estimado de busca? 2 minutos. Na verdade, já ia pedir autorização. Tá pronto, remoto no 3. Ok, já está autorizado. Puxa. Reporta para o táxi 5437. Vai reportar para o táxi 5437. Atrás do Oscar, tá aquilo? Hotel Kilo, mantém a escuta, a Xaré 6225, estação vetores agora, mantém a presente pro, limitado pelo QD Mike no 20 DNDB Cibra, Xaré 6225. Mantém a pro, limitada pelo QD Mike 120 de Cibra, Índia Serra, obrigado. E reduza para 1790 mais 6225. 1.79. Rosca até o quilo, prefiro. Guarda para os vídeos, solicita pro de Arudo, senhor. Ok, mantém a previsão, aguarde contato com o centro do Recife para a coordenação. Gente. Na base da Unifante, a Ponta Juliette. Afirmativo, tráfego avistado, livre toque remetida, pista no 7, 100 graus, 0.5 nós, é o vento, Alfa, Victor Juliette. Pode CGL para nós, Victor Juliette. Aqui com o Vitor, prossiga. Afirmativo, Mike com o Vitor, livre táxi, aponta no ponto de espera, pista no 7. Lula 434, sobre operação sequenciamento, curva esquerda, pura 025, limite será o curso do localizador. Reduz a velocidade 2109. Redução 2109, esquerda 025, limite ao localizador, 1434. Chamé 6225, desce para 3.000 pés. 3.000 pés, 325. Rodolfo, bom dia, passageiro 2223, desce 160 na sua escuta. Já passaria 2223, contato radar, desça para nível 080 na proa de Alagoinhas para a chegada bom. Alagoinhas para 080 na sua escuta. Afirmativo, Mike Vitor inicialmente ali mantém cabeceira no 7. O Eco Vitor alinhando e mantendo na 1.7. O Alfa Victor Juliette decolado ao 5.0, tem condições de curvar esquerda para cruzamento do campo de imediato? Afirmativo. Quando apresenta livre de cruzamento, vai reportar na perna do vento padrão, seguro de tráfego da 1.7, ok? Afirmativo, na perna padrão da 1.7, que vamos para a esquerda, a Victor Juliette. 5.5.4 Aracaju 1.9.0 autorizado via Confio 77 Cogino. Decola pista no 0, curva esquerda, sai da boca, transição Caju, controle 1.9.8, aciona 5.5.7.2. Mike Covita informa o Charlie 150 na perna do vento da 1.7, mantendo 1.000 pés, não interfere na sua decolagem, livre decolagem de pista no 7, 120 com meia dúzia o vento. Mike Covita. Mike, é o Alfa Victor Juliette vai manter a perna do vento aguardando para girar a base. Ok, informa o Embraer da Azul na final da 1.0, na longa final. Afirmativo, vai manter a perna do vento aguardando para girar a base. Afirmativo, Juliette. Afirmativo, provavelmente vai ficar fazendo espera no setor norte devido a um sequenciamento aí de 3 aeronaves para 1.0 agora. Afirmativo, inicialmente mantém uma afastada aí 3 milhas no setor norte, fazendo curvas pela esquerda. Se tiver algum bando de pássaro, você me avisa aí pra gente ver outro setor melhor. Afirmativo, curvas pela esquerda, curva de 3 milhas para o teste, para o setor norte. Mike Ecovito, decolado de Salvador 52, transfere agora o controle 109.8, bom voo, até a volta. Mike Ecovito, transferindo 109.8, até a volta, um abraço. Azul 9136, informa o tráfego, um Charlie 150, mantendo rumo norte, vai afastar 3 milhas, não vai interferir na sua aproximação. Informa o tráfego também no setor sul, helicóptero Eco Charlie 35 decolando, vai manter a linha do litoral, não vai interferir na sua aproximação. Tem livre pouso, pista no 0, 120 com meia dúzia, é o vento, cheque o trem, azul 9136. baixou e travou, ciente dos tráfegos do Azul 9136. Papa Romeu, Mike Eco Vitor, ciente do seu tráfego, prosseguindo o Manati, Mike Eco Vitor. Mike Eco Vitor, mantendo 1000 pés para Manati. Controle Salvador, bom dia, Golo 922. Bom dia, Golo 922, contato radar, desça via chegada a Mari para o nível 050, altímetro 0,14. Via chegada até o 050, 1014 na ajuste, Golo 922. Passaria 2223, desça para o nível 040. Para o 040, 2223. Poderia confirmar o altímetro que parou, Mike, a cabeça? 0,14. Prato. Oxené 6225, informa o tráfego, Charlie 150, mantendo o setor norte aproximadamente aí 4 milhas fora, realizando espera, não vai interferir na sua aproximação, apenas para informação de tráfego. Possível, já temos ele aqui no nosso TGS. Oxené 6225, passando externo, trem baixado travado, já no visual com a pista. Afirmativa, aguardando apenas a Embraer da Azul livrar. Sim. Azul 9136 no solo de Salvador 55, livrando agora chama o solo em 121, décimo 9. 219, grato, bom trabalho, Azul 9136. Até daqui a pouco. Zero. Oxemer 225, tráfego avistado, livre, pouso, pistão no zero. Vento 130 graus, com 07 nós. 130 com 07 nós, autorizado pouso, 6225, até o final. Afirmativo. Estamos zero, chame turno aí desse momento do posto. Completando 14.186, obrigado, no 434. Vai pro 09, o azul, 9136. Aproximadamente uns 10 milhas fora, aguardando apenas a avaliação. 3179, mantendo. Torre, bom dia, gol no 434. Confirmando. É o gol 1434. 3 milhas para o externo. Ziglog 6514. Bom dia, prossigo. Poderia confirmar a saída prevista para Recife para o 6514? Puca Caju. Puca Caju. Afirmativo, Puca Caju, grato. Então 3171, informa o tráfego Bang da Goa aí, uma milha pro externo, tem condições de agilizar assim que é autorizado? Sim, 3179, tá pronto. Agilizando manobras, ele mantém cabeceira no zero, então 3179. Ali mantém, 3179. Uno 434, curta aproximação, guarda pista livre, informa Alfa 321 da TAM, tomando posição para iniciar a rolagem. Informa o tráfego também, Charlie 150, mantendo o setor norte 4 milhas. O tráfego está fazendo espera, não vai interferir na sua aproximação. Aguarda pista livre, gol no 434. iniciante, passou externo, contra embaixo travado, 1434. Ocean M 225, no solo 58, tem condição de livrar a próxima direita? Livrando agora. Muito grato pela colaboração, chamo o solo 121-9, até daqui a pouco. 1219, até daqui a pouco. TAM 3179, TAM 3179, o vento 130 graus, com 0612 a nós, livre decolagem 10. Livre decolagem 10, TAM 3179. O Alfa Vite Juliette avisou com o Boeing da Gol na final da 10. Afirmativo. Tem condições de prosseguir a retaguarda do tráfego? Afirmativo. Reposta então na curta, Alfa Vite Juliette, a retaguarda do tráfego, Boeing da Gol na curta da 10, se adequando como número 2. Vai reforçar na curta final da Lufete, Alfa 2223, Juliette. Aparelho 2223, deixa para 2000 pés, ajuste 14, livre LS, reposta estabilizada. Para 2000, chama LS, pista 10. Uno 434, vento 120 graus, com 0612 a nós, livre pouso, pista 10, gol 1434. Livre pouso, não 10, 1434. Grato pela colaboração, a redução. Ponha. TAM 3179, decolado 59, 1198 ao controle, bom voo. 198, bom dia, até de tarde. Controle Salvador, boa tarde, bom dia, o TAM 3179. TAM 3179, contato radar no decolagem, sua para o 340, saída da EL. 340 na DAEL, pode voar a DAEL direto? Após 2000 pés, autorizado da EL, TAM 3179. 3179, após 2000, direto da EL. Mike é com Vitor, reporte 20 milhas. O Mike é com Vitor, reportará 20. O vento 130 com meia dúzia. Rota de Mari para Itap, 10 grauzinho para a esquerda aqui, devido a formação isolada. Gente, o Gol 1922 confirma para eu que irá manter? Está mantendo 025. Gente, mantém então essa proa, o Gol 1922 limitado pelo localizador. Gente, vai manter essa proa limitada pelo localizador, Gol 1922. De um tráfego da parceria no, aproximando aí na longa final da 10. Curva pela esquerda, aponta o Juliette. 1434 no solo 00, 1219 agora. 219. 1922, desça para 3000 pés, ajuste no 014, aguardando o último vetor para ele acertar o localizador. Para 3000, aguardando o último vetor para o localizador, Gol 922. Pátio 3, portão 05, no pátio 34. Solo Oceano 6225, posição 1, está sem balizador. Eu estou ciente, vou informar aqui o 6225. Obrigado. O balizador acabou de chegar, chegou já. Ok, ciente. Vite Juliette, tocando meteu 02, vai manter o farol do tapão, ok? O aeronave da parceria está vindo um pouquinho veloz, vai curvar à direita e manter o farol do tapão aguardando para o cruzamento do campo. Afirmativo, vai virar à direita e manter o farol do tapão, Vite Juliette. 12, desça para 050. Desça ao 050, 6312. Fui LS, o passarelo. Complete final, torre 1186, passarei 2223, bom pouso. Torre Passarelo 2223, bom dia. Passarelo 2223, bom dia. O altímetro 1014, o trem já é embaixo travado? Afirmativo, fui LS, embaixo travado no externo. Afirmativo, tráfego avistado, tem livre pouso, pista no zero. O vento no 30 graus com 05 nós. Passarei 2223. 267. Apenas para formação, tem um tráfego, um Charlie 150, mantendo a sua direita, setor sul do aeródromo, linha do litoral, mantendo 1000 pés, não vai interferir na sua aproximação. 7 gatos. O Alfa Victor Juliette reporte quando visual com Embraer da passarela na final da 10, ok? Afirmativo, vai reportar quando visual comigo. É o posição Adolfo, passa 245 ao 160. Então 3304, sem identificação, autorizado chegada bom, que dentro mantém o 060. 060 na bom, e o TAM 3304. Então, se você puder, você vai à direita, a retaguarda da aeronave. Afirmativo. É, confirmando posição 5 para o 434. Afirmo. Na zona do centro da Unifest, a Juliette. Poderia confirmar, por favor, a altitude que recebe do Alfa Victor Juliette? Agora 1200 pés. Tem o 050. 050, 1400. Eu tenho um tráfego, um bang da Gol na longa final da 10, ok? Se tiver condição de agilizar, dá pra fazer mais um toque remetida. Na verdade, esse é o segundo final, ok, senhor? Afirmativo, então é pulso final agora. Afirmativo. Reporte no... na final da 17, o Alfa Victor Juliette. Vai reportar na final da 17, o Alfa Victor Juliette. Passarei do 2223 no solo 06. Livre à direita, chama o solo em 121, décimo 9. Bem-vindo, até daqui a pouco. 119, obrigado, até daqui a pouco. 9, chame Recife, 1288, alterna 1260. Círculo 4, fala sonar e pushback, posição 14. Autorizado, pushback, funamento, é porta-ataque, é, Recife no 4. 14, aí. Salvador, bom dia, passarelo 2223. Passarelo 2223, bom dia, livre táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, reporta para ingressar no Pátio 1. Alfa, Kilo, Pátio 3, vai reportar para ingressar no Pátio 1, 2223. 922, estabilizado, localizador. Gol no 922, bom dia, reporte passando o marcador externo baixado e travado, altímetro no 0 no 4. Bota na externa, gol no 922. Channel 6312, sob vetor, curva esquerda para 030. Esquerda 030, 6312. O limite é localizado, aguardando o último vetor para interceptá-lo. Esta proa desça para 3.000 pés, ajuste no 014. Ok, desce para 3.000, limite é o lock, 6312.